ma noi tofir un mar sentato una pedra sentato una rei i sentim a barcarola criar de fagar esta melodia tinha crista e vaga desta vaga história da arte marinheira luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia e aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia mar mais que a vida toda marzia na serra um olhar sobre o mar levado até à beira-serra através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Entre Figueira da Foz e Aveiro, situa-se a região da Gândara, uma vasta área coberta por um frondoso pinheiro bravo, onde outrora existia um grande sistema móvel de dunas, quase desprovido de vegetação, e que invadia lagoas e terrenos aráveis. Na linha de costa encontramos praias de extenso areal, como por exemplo as de Quiaios, da Tocha e a Praia de Mira. Detenhamos-nos aqui na Praia de Mira, rodeada de dunas e pinhais e galardoada com a bandeira azul desde o primeiro ano em que esta distinção foi atribuída, ou seja, consecutivamente há 3 décadas. As suas areias finas convidam para um passeio à beira-mar. Beira do mar, ver o que lá havia. Fui à beira do mar, ver o que lá havia. Ouvi uma voz cantar que ao longe me dizia: oh cantador alegre, que é da tua alegria. Oh cantador alegre, que é da tua alegria. Tens tanto para andar e a noite está tão fria. Tens tanto para andar e a noite está tão fria. Desde então a lavrar no meu peito a alegria. Desde então a lavrar no meu peito a alegria. Ouço alguém a bradar: aproveita que é dia. Sentei-me a descansar enquanto amanhecia. Sentei-me a descansar enquanto amanhecia. Entre o céu e o mar uma proa rompia. Entre o céu e o mar uma proa rompia. Desde então a bater no meu peito em segredo. Desde então a bater no meu peito em segredo. Sinto uma voz dizer: deima sem medo. Desde então a lavrar no meu peito a alegria. Desde então a lavrar no meu peito a alegria. Ouço alguém a bradar: aproveita que é dia. Ouço alguém a bradar: aproveita que é dia. Antigamente a Praia de Mira era denominada por Palheiros de Mira, em virtude de muitos palheiros existentes, essas antigas construções palafíticas em madeira situadas à beira-mar. Na atualidade, duas dessas casas podem ser apreciadas, como são os casos da Capela de Nossa Senhora da Conceição e a do Museu Etnográfico. Quanto do teu sar são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso homem. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do gráfico da Praia de Mira, onde funciona também um posto de turismo, foi inaugurado a 5 de outubro de 1997. Trata-se de um edifício construído de raiz, totalmente de madeira e arquitetura palafítica, isto é, assente em estacaria. Este tipo de construção muito popular caracterizou a localidade até aos anos 1960. Numa visita ao Museu Etnográfico da Praia de Mira, é possível viajar no tempo e conhecer o passado desde o património arquitetónico até às artes de pesca, passando pelo modo de vida e o relacionamento das gentes da beira-mar, apreciando o mobiliário, os trajes, os instrumentos utilizados na pesca, bem como as alfaias agrícolas. Música. outras ondas. Meu amor vai sobre o mar. Meu amor vai sobre as ondas. Meu amor vai sobre o mar. Quem me dera morrer nas águas do teu olhar. Ai, quem me dera morrer nas águas do teu olhar. Meu amor vai sobre o mar. Dos meus olhos, meu amor, nas teias ondas do mar. Dos meus olhos, meu amor, nas teias ondas. Lágrimas tristes que choro, saudades do teu olhar. Lágrimas tristes que choro, saudades do teu olhar. Nos meus olhos, meu amor, nas saias ondas. A alimentação dos velhos pescadores da Praia de Mira começava pela desjua, isto é, a primeira refeição do dia, com café e broa. Ao meio-dia, aqueciam o estômago com um caldo de couves, enriquecido com um naco de toucinho, a que se juntavam arroz e feijão num prato onde ainda se migava broa. Por volta das 5 ou 6 da tarde, merendavam o que havia sobrado do almoço, mais um pouco de peixe frito e bebiam café. A ceia era por volta das 8 ou 9 horas da noite e consistia num prato de batatas cozidas ou assadas na areia da praia, previamente aquecida nas brasas, acrescentando-se um pouco de peixe, café e broa. Quantas vezes o mar já viu nossos olhos para chorar? Quantas vezes o mar pediu nossas bocas para cantar? Como então ficar a olhar para o sol nesta nostalgia, se depois da estrela e luar nasce sempre o sol para um novo dia? Vermelho o sol, se deitar. Na linha que é o horizonte e a vaga sempre, sempre a arrebentar. Na vida tão aqui de fronte, espera, meu amor, que à noite a sereia vai vir navegar com história bonita para eu contar. Porque acabaram os barcos com escravos no porão da esperança. Se até mesmo este pôr do sol é riso de uma criança, não me fales mais em chorar, que mesmo em cada pôr do sol vem a noite com uma melodia e o mar da fantasia de nos ver sonhar. Na linha que é o horizonte e a vaga sempre, sempre a rebentar. Na vida tão aqui de fronte, espera, meu amor, que à noite a sereia vai vir navegar com história bonita para eu contar. Arte de pesca que ainda persiste na Praia de Mira é a chávega. Trata-se de uma rede envolvente arrastante de alar para a praia, constando essencialmente de um saco prolongado por duas asas, chamadas de mangas, nos extremos das quais amarram os cabos de alagem. Antigamente, a alagem da rede e o reboque das embarcações eram realizados por juntas de bois. Hoje em dia, utilizam-se os tratores. A chávega tem uma atuação sazonal. Para além dos homens que laboram nas embarcações, o agregado familiar ainda participa nas atividades subsequentes. O contributo dos idosos e das mulheres era fundamental. As mulheres, seareiras e jornaleiras, eram chamadas de pescadoras, dividindo o seu trabalho entre as leiras de terra e o trabalho no mar. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Quando o sol vai caindo sobre as águas, num nervoso delíquio de ouro intenso, de onde vem essa voz cheia de mágoa com que falas à terra, oh mar imenso, oh mar? Tu falas de festim e cavalgadas, de cavaleiros errantes a luar. Falas de caravelas encantadas que dormem em teu seio a soluçar. Tens cantos de epopeias, tens anseios e amarguras. Também receios, oh mar, cheio de esperança e majestade, de onde vem essa voz, oh mar amigo? Talvez a voz de um Portugal antigo, chamando por saudade, chamando por Camões numa saudade. Festins e cavalgadas, de cavaleiros errantes ao luar. Falas de caravelas encantadas que dormem em teu seio a soluçar. Tens cantos de epopeias, tens anseios de amarguras, tu tens também receios, oh mar, cheio de esperança e majestade. De onde vem essa voz, oh mar amigo? Talvez a voz de um Portugal antigo, chamando por Camões numa saudade, chamando por Camões numa saudade. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.